fluir, sons cheios de expressões dos extremos, paróxons instantes, vibram sismos, sorris, sonho despertam a esperança e o lamento. Sons indefinidos, mais sonoro que todos os ruídos. Gerador da inspiração, do verso e da rima. Cérebro que produz, semente que germina. Durante séculos o povo é oprimido. Sucessivamente o rap é perseguido por conta dos problemas que fala lá da quebrada. Autoridades olha bem, finge e disfarça. Não posso nem andar, nem ao menos parar. Se me ver na tranquilidade, o meu sossego quer tirar. Se eu fosse empresário ou filho de deputado, se batia continência, até chupava o meu saco. Mas como sou protesto, sou rapper, sou favela. Toda vez que me aborda da covardia, cê me quebra. Mas isso não vai ficar assim. Os dias de tortura só aumenta a ira em mim. Em Pinheiros foram truculentos, desrespeitaram a senhora, puseram de joelho seu filho deitado no chão, sobre a mira de duas armas. Seu marido imobilizado, sem poder fazer nada. Por verme, se incomodou, incomodou, incomodou. Então sustenta, grava o sistema opressor. Bagulho lombrou na quebrada. A morte veio, foi de farda. Sem tempo pra nada, sem nem poder reagir. Extrema função, verbo contrário, e a tribo é assim. Bagulho lombrou na quebrada. Cuidado com a morte, farra. Se eles te pega, aí vacilo. Pode ter certeza, tá correndo risco. Sistema me olha, trata como moleque. Me julga ser bandido por eu cantar rap. Esse é meu estilo, tô ligado, é foda. Tampa os ouvidos, sei que te incomoda. Bagulho ombro tá quebrado. Bagulho ombro, mas não dá nada. Cadê a paz? Eu não vejo. O que eu vejo é agressão, alto estapão no baculejo. E os lazer da quebrada. O incentivo pra rapaziada. Mas aí, seu doutor, é fazer o quê? Se a gente faz um, eles vêm interromper. Lá vem a GPT, dando tiros para o alto. Na rua, covardemente, cantor de rap é espancado. Aí, seu polícia, é que me quebrou. Esse som é pra você, seu porco opressor. Agora eu te pergunto, se incomodou? Se incomodou? Se incomodou? Que só vence quem por último sorri. A nossa cultura nos muros que expressa fuga ao sofrimento. Arte, grafite, tinta na mente, rap na veia, eu tô dentro. Que era para ser um dia de lazer. Lá vem de farda a morte que se chama GPT. Dando paulada, porrada, tapa na cara. Nossa paz foi algemada, torturada e humilhada. O governo quer dar medalha quando a rota chega e mata. Jetop, porrada, o bop na alta, mente psicopata. Pinheiro é do outro lado, o entorno a minha quebra. Águas lindas é a City, então bem-vinda à nova era. Ano eleitoral, tudo de novo a mesma merda. Aperta a mão com falsidade, fazendo graça. Com raciocínio de uma ameba, jogo sujo é estratégia. Pra trapaça não tem graça. Acorda meu Brasil manipulado pela mídia. Você está sendo filmado, mas parceiro não sorria. Está morta a alegria, desafinou a nota, entristecendo a harmonia. Mas não faleceu a esperança daquela criança dos olhos que brilha. Ensina os pequeninos o caminho que deve andar. E quando for velho, jamais se desviará. Esse som é pra você, seu porco opressor. Sente o naipe da pancada e me responda, por favor. Se incomodou, se incomodou. Se incomodou.